Passando os itens de direção com as condições visuais e no 1.500 pés, general 0098, reporte para isso. Passando os itens de direção, confirme o poder. Direita, chama o solo 129, azul 50. exercício da tarde, você está na linha de decolar, pista 10, vento 130, degrau 08 nós. Via para 2010, que é negado a 097, autorizado o final do procedimento aeroexplo e após estabilizado no localizador. O próximo autorizou o juízo de visão com campo? Afirmo o juízo de GDS. Confirma? Afirmo o juízo de GDS. Então, o juízo de GDS foi tudo a matrícula, não entendo. É afirmativo ou negativo o juízo com campo? Afirmativo, Vitor de Jesus. A patrão do Vitor de Jesus, na torre 118 do final 95. 118 do final 95, Vitor de Jesus. Salvador, uma volta 3805. 3805, cruza nível de voo 034, contato radar, siga para nível de voo 360, para 380. Direto Lira 360, para 380.

Nossa, reporte no conjunto espera da Barra, altímetro 1008. Sono 964 na direita, tá? Chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 23, 238, 23, 38. O chame a 3, 2, 0, Boa tarde, condutorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0 sete mais. Condutorizado, 1-0, chame 3-2-0-5. Tenho Vitor Índia, Juliette, sala 03, Vectrega, autorizado, reporte livrando, 4-4. Boa noite, informação toca. PN885, ACN identificação, desça para 4.10, que negar na 0.7. Sai bem, 4.10, 17, Cargo 1397, yes, sir, holding point, runway 10, we have a 14 button. 3 linha decolado aos 1-1, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom voo. Passagem 63, 36 meia decolado, passando 1.700. Tela 3.000, contato radar, 60 para o nível utilizado, e siga passando utilizado. Subir, montão. Pode ir uma curtida presente? Aguarde. Tiago, eu acho que ainda apresenta 0107. Quando o retorno de solo vai solicitar a derrubação da instalação. Fecha. Flamengo 3600, cruza 3300 pés, contato radar, cruza para a medida 390, via da moda. 390, via moda. Confirma? Está autorizado o centro 367 PLS WISC, deixa para 25005, reporte estabilizado. Rua 367, 321, reporte para estabilizado, boa noite. Salvador, boa tarde, eu vou no 964. Sou ILS, pista 10. 964, povo utilizando pista 10, vento 140 graus, 099, bom dia. Autorizado, pouso, pista 10, vou no 964. Canela 336, informação de tráfego, 2035 milhas, chamou se 10, mantendo o nível de voo 260, não está na escuta desse controle. 36330, 36. Azul 5048, vou ter esse TAP, terça para nível de voo 050, Canela 1097. me chamar na 3326? Sou 2000, sua identificação, a parte da descida que levar na 017. Eu tenho 2000 e agosto, lançamento do nível de voo 150. Até o 150, né? Azul 5048, continua sua velocidade. O Xanem é 3000, continua sua velocidade. Quilômetro 2000, subida para 3809 mais de equipamento, direito para nível de voo 100, que é legal na 017. Xanem é 336, tráfego esperado, 3014000. O Xanem é 336, com o seu controle. Tráfego esperado, gente, obrigado. Xanem é 336, Xanem Centro Recife, frequência 1.2000, decimal 85, altona 1.2005, decimal 45. 1.2005, 1.2005, 45, obrigado. Azul 5048, desce para 4.010. Primeiro direito, mais um lado control, vamos lá, então. 185, estabilizou, igual. 1885, chama tudo, 198, decimal 95. 295, 1985. Então, o chefe, como a própria frequência de informar, usa a frequência para coordenação. Salvador, uma boa, 1985. Boa, 1985, boa tarde, todo autorizado, pista na 0, vento 140 graus, 08, nós. Sobre povo, pista 0, 1885. Quilômetro 2000, disse, mantém o nível de voo 080. Quilômetro 2000, disse, ele sai para 2509, número 2 na próxima fase. Então, qual é o seu ideal de descida? 259 reduzindo, quer dizer, bem. Confirma, passa a nível 2260? É, confirmativo sobre modulamos, 2260, informação Oscar, ideal de descida. Passa a nível 2260, desça para nível de voo 090, via chegada manca, legal na 097, número 3, aproximação. Confirmativo, no 097 vai descer via, inicialmente 090, 2230. Azul 5048, desça para 2.000 pés, autorizado o sinal de procedimento LS Oxway, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, Meu nome é 3-2-1, eu devo estar para o meu vídeo 050. 050. 19. Direito para o Jumasco. Autorizo 2230, reduza a velocidade para 2009, direita para nível de voo 060, que é legal na 017. O destino para o nível 060 com 2009, 2230. Na 326, reduza para 3006, que é legal na 017. 3154, vou fazer a chegada por mais de ano para nível de 0050, que é legal na 017. Descendo, reportarei. Passarei tudo, 2, 3, 0, 2, para 4, 1, 3. 4 no César 2230. Eu tenho visto com 4 chegadas para mais um ano. Estabilizado, azul 5048. Azul 5048, tinha turno no 8 decimal 95. 395, azul 5048. Afirmativo, descendo 2000, chamará no final, na final do X-Ray, 2230. Salvador, Centro 93, não pode ser igual. Centro 93, não tem ponto de espera. Guardando, Centro 93. Oi, o Xanema 32 nem estabilizado na final da 10. Xanema 32 nem foi sua aproximação, guarda na televisão de pontos. Continue a guarda. Pista 1 no 0, 3, após o trem chegando na curva final, a linha e não tem pista 1 a 0, realizando as manobras, por gentileza. Nossa linha mantém a 3193. Então, 3154, reduz a velocidade para 2209, número 3 na aproximação. 3154, volta para 2100, autorizado o sinal do procedimento da Lock Stream, está estabilizado no localizador. Salvador, muito boa tarde, passarela 2230, 2 milhas do externo. Distritário continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. E prossegue na sua escuta, 2230. Só 3193, decolagem autorizada, pista na 0, 0150 grau, 08 nós. Autorizada, decolagem, 3193. Salvador, boa tarde, com a CB2, 63, Santa Fá, no ponto ideal de acida. 3, 2, 6, 3, 2, 4, inicialmente para o nível de voo na 00, Senegal na 0, na 7. Desce inicialmente por 100, 1017, 22, 63. Pelo 0, zero, tudo utilizado, pela 0, vento 15 graus, 09. Pouso livre, 1-0, tempo chuta, volta, 2-3-0. 3-1-9-5, falado, assistente, chame o controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8, uma volta. 2-0-8-4. Passagem da 3193, no perfil da São Ruano. 3193, contato São Ruano. 340 São Ruano, da 3193. Esquerda 060, liga tá pelo lote 2263. Controle o carro. 2263, melhor contrato final, ponto 0 ponto. Estando 6315, após o tráfego na ponta final, alinhar e manter pistão 1-0. Após o tráfego final, se mantém 1-0, 1-0, né, viu? Para a medida de 050, que é na 017. 050, 1017, 2263. 2230, solo 38. Chame controle de solo 1219. 1219, 2230. Linha 315, decolagem autorizada, pista 90, vento 130 graus, 092. Turno 8, decimal 95. 3.25, continue a aproximação, a zona 3 está em pouso. Aguarda a autorização de pouso, está 3.954. Linha 315, decolado ao 40, chame controle Salvador, 120, decimal 8, low ball. 08, obrigado. Contato a base, fila para a nível de 360, via coisa São Bruno. Via São Bruno para 360. Turno 164, busca para 2.000 pés, autorizado final do procedimento aí. É o seu está estabilizado no localizador. Reportará estabilizado o ILS X-Ray, descendo para 2.000 pés, reportará o voo 1194. O Xanana 315 me liga. Passaria por 263, 8 para 4 mil pés, chegando, 2 pés para 2, 209. 4.220, 2.206. 4.193, chame o centro Recife, que está em cima 2.000, decimal 35, até o número 2.308. 3.3, localizador direito para 070. Localizador 070, 2.2.6. Solo 43, libera para o cima direito, chame o solo 1, 2, 1, 9. Chamando o solo, você vai direito. 5142, Pierce Party Copper and Radio 10, clean 0150 degrees, 07 knots. Air 6142, airborne at 545, call Salvador Departure 1206-08. 1208, Air 6142, thank you. Passagem estabilizada no X-Ray, descendo 2260. Foi 2063. Chalé 315, Chalé Centro Recife, frequência 28, decimal 35, alterna 123, decimal 8. A secundária? Chalé 315, secundária 123, decimal 8. 2835, 238, né? 315. Vai lá.